não é só um prémio. Isto é, acima de tudo, a persistência, o trabalho diário, a tentativa de superação. E são estes valores que todos nós devemos ter sempre bem presentes no nosso dia-a-dia. Que sejam felizes, que tenham os melhores êxitos. Mas, como este só podia estar aqui um, há um conjunto de alunos das nossas escolas que estão igualmente de parabéns, porque se esforçam, porque trabalham, porque no seu dia-a-dia têm esta capacidade de superação e de valorizar o seu conhecimento. Nesta sociedade em que a formação e a educação é fundamental. É a nossa palavra, enquanto diretor do agrupamento, que digo diariamente na nossa comunidade, que devemos ser cada vez melhores, que devemos ter cada vez mais capacidade de nos formarmos, de nos educarmos convenientemente. E a escola, as escolas deste concelho, trabalham diariamente para que, de facto, assim seja. E todos nós temos esse orgulho e esse objetivo claro e inequívoco de fazermos da nossa escola a melhor escola a nível da qualidade, a nível do bem-fazer.